Você está ouvindo. Você está ouvindo. Rádio Bebedouro Limitada. ZYK 561. 690 kHz. Onda média. Transmitindo de Bebedouro, estado de São Paulo. Rádio Bebedouro AM. Pioneirismo e liderança.